capítulo 4. Qual é a diferença entre o espírito e a alma? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Hebreus 4, verso 12. O espírito e a alma não são a mesma coisa. Muitos anos atrás, por volta do início dos anos 50, comecei um estudo intensivo sobre essa matéria. Peguei livros das escolas bíblicas para líderes e seminários, tanto pentecostais quanto denominacionais, para ver o que eles ensinavam sobre o tema do homem. Nenhum me satisfez. Nenhum deles era sequer bíblico. Eles eram alinhados com o que a Bíblia diz, mas apenas em parte. Perguntei aos líderes estudiosos da Bíblia e ministros por todo o país: você reconheceria alguns nomes se eu os mencionasse? Eu até mesmo ouvi alguém perguntar a um dos mais conhecidos ministros da atualidade: qual a diferença entre o espírito e a alma? Ele olhou assustado e disse: eu pensei que eram a mesma coisa. Essa foi a resposta que obtive da maioria dos ministros a quem perguntei. Como eles poderiam ser a mesma coisa? Paulo, pelo Espírito de Deus, disse que eles poderiam ser divididos pela palavra de Deus. Hebreus 4,14. Se você pode dividi-los, eles não podem ser a mesma coisa. Entretanto, somente a palavra de Deus pode dividir espírito e alma. A razão pela qual não temos sido capazes de distingui-los é que não temos cavado profundo o suficiente na palavra. Anos atrás, na região oeste dos Estados Unidos, aconteceu uma corrida do ouro. Pessoas correram para o oeste. Elas estavam literalmente correndo para se tornarem ricas. A maioria só conseguiu tirar um pouco de ouro dos riachos e alguns encontraram umas poucas pepitas sobre o chão. Mas se alguém quisesse se tornar realmente rico, tinha de escavar. O mesmo é verdade no que tange aos assuntos espirituais. Você pode percorrer a superfície da Bíblia e extrair algum ouro aqui e acolá. Pode até mesmo achar uma pepita ocasionalmente. Mas se você quer, de fato, tornar-se rico, tem de escavar as profundezas da palavra de Deus. Por 15 anos, eu estudei o assunto cuidadosamente, até altas horas da noite. Se havia algo que eu desejava saber, era a diferença entre o espírito e a alma. Eventualmente, utilizei o método de eliminação. Eu escrevi assim: com o meu corpo, entro em contato com o reino físico. Para isso, nem precisamos argumentar. Com o espírito, entro em contato com o reino espiritual. Assim, restava apenas outra parte de mim que faria contato com qualquer outro reino. Eu sabia então que tinha de ser com a minha alma que eu entrava em contato com o reino mental ou intelectual, o que inclui pensamentos e emoções. Então eu escrevi: com minha alma, eu entro em contato com o reino intelectual. Aqui está uma passagem da Bíblia que me ajudou. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14, 14. A versão amplificada da Bíblia diz: pois se eu orar em uma língua desconhecida, meu espírito, por meio do Espírito Santo que está em mim, ora, mas a minha mente fica improdutiva. Nosso entendimento, nossa mentalidade humana natural é uma parte da nossa alma. Perceba o que Paulo disse: meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Ele não disse que quando orava em língua estranha, a alma orava. Também não disse que quando orava em línguas, orava com o intelecto ou a mente dele. De fato, Paulo disse: eu não estou orando com a minha alma quando oro em línguas. Eu estou orando com o meu espírito, meu coração, meu ser interior. Você se recorda do que Jesus disse? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. João 7,37. Como resultado do recebimento do Espírito Santo, Jesus disse: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Outra versão diz: do seu mais íntimo ser fluirão rios de águas vivas. A filha de um pastor do Evangelho Pleno tinha 6 anos de idade quando ela e outras crianças estavam reunidas em grupo à noite durante um reavivamento. Algumas dessas crianças foram cheias do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Essa pequenina, de 6 anos, segurando o estômago, correu para sua mãe dizendo: "Mamãe, isso veio direto da minha barriga." Ela estava sendo bíblica. Ela estava falando em línguas a partir do seu interior, seu espírito, do mais íntimo do seu ser. É de lá que as línguas vêm. O Espírito Santo que habita no seu espírito dá ao seu espírito a expressão vocal e você fala. Considere estas passagens juntas agora. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do corpo. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Todas as direções que já recebi vieram do meu espírito. A maior parte delas veio enquanto eu orava em línguas. Você pode entender o porquê. Seu espírito está ativo quando você ora em línguas. Uma razão pela qual a Igreja Mundial como um todo falhou gravemente é porque tem se dedicado muito a apenas um tipo de oração. Oração com entendimento ou oração mental. Cristãos têm se esforçado para combater um combate espiritual com habilidades mentais. Tenho aprendido isso no decorrer desses muitos anos. Em cada crise da vida, tenho aprendido a buscar no meu espírito, em meu interior. Eu tenho aprendido a orar em outras línguas. Enquanto oro assim, direções brotam do meu interior. Isso se dá pelo fato do meu espírito estar ativo. Meu corpo não está ativo, minha mente, minha alma não está ativa, meu espírito sim. É por meio do meu espírito que Deus me guia. Algumas vezes eu interpreto aquilo que estou orando em línguas e por meio dessa interpretação recebo luz e direção. 1 Coríntios 14:13. Mas na maior parte do tempo, enquanto eu apenas oro em línguas, de algum lugar do meu interior, consigo perceber alguma coisa se levantando em mim. Isso começa a tomar forma. Eu não poderia dizer a alguém de forma mental como eu sei o que fazer porque o meu entendimento não tem nada a ver com isso. Mas eu sei em meu interior o que devo fazer. Eu sigo isso. Eu ouço o meu espírito porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor.